Work that body, work that body. Move, move, move. Ouça o que eu vou dizer, escute o que eu vou cantar. A gente toca porque você dança. Feel the groove in your body, everybody dance. Dança todo mundo agora, dance comigo. Jump all around, jump all around. Ouça o que eu vou dizer, escute o que eu vou cantar. A gente toca porque você dança. Dança, baila, estrangeiro, samba na contramão. Dança, santo, regueiro, arrasta, louraça, negão. Dance mais um pouco. Dance. Você não vai conseguir parar de dançar. Dance. O seu corpo inteiro. Dance. Dance mais um pouco. Dance. Você não vai conseguir parar de dançar. Yeah! Yeah, man. Ouça o que eu vou dizer, escute o que eu vou cantar. A gente toca porque você dança. Feel the groove in your body, everybody dance. Dança todo mundo agora, dance comigo. Escute o que eu vou cantar. A gente toca porque você dança. Dança, baila, estrangeiro, samba na contramão. Dança, santo, regueiro, arrasta, louraça, negão. Dance. Você não vai conseguir parar de dançar.